single beat of my heart. If I was born to take care of you every single day, we'll be right back. check it out, the track's on fire, fire, fire, fire. The track's on fire, fire, fire, fire. Check it out, the track's on fire, fire, fire, fire. Here's a good jam for you to groove. You got the M-O-V-E move. You got to move it with me. You got to move it with me, yeah. You got to move it with me. You got to move it with me. You got to move. DJ Marcandi. You dream of the light.

Radio. From Rio de Janeiro to the world, DJ Markand. Je suis la fille.

Feel Dance With Me, ainda Sonic com It Feels So Good. Também tivemos Kate Ryan, Libertine, Future Trans United, Living On My Own. Começamos, olha só, com a Liza Minnelli, Losing My Mind. Esse foi o Flash House de hoje. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, tá? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, trazendo músicas velhinhas, dançantezinhas e gostosinhas, aqui no Sabadão da Rio Sul Rádio, 18 horas. Do you want to dance with me through one of those lonely nights? It's more than a dream, maybe. We're reaching the gardens of delight. Do you want to dance with me through one of those lonely nights? Lonely nights, lonely times, just like a dream. One of those lonely nights. I just don't want to come back. I just want to see those dreamscapes. Presente pra você, Flash House. Sete, nove. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar. Vê nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Oh, baby, blue, wild blue.